Rotatória, Alfa Vitor Juliette. Já está atingindo a vertical da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Vicente, prossiga para a final da 1-0, reporte final 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Prossegue para a final da 1-7, reporta 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Índia November Alfa, autorizado pouso pistão 1-7, 1-2-0 graus, 1-0-9. Sentido de pouso, Índia November Alfa. 685, alternado no 3365. Solicito direto a Aracaju, não consegui contato via TF com o Centro Recife. Estabilizado, visual com campo, gol no 888. 888, complete final, chame turno no 86. Obrigado, senhor, até decolagem. Controle Salvador, muito bom dia, 35221, decolado, arbo, na sua escuta. 5221 no trip, código transponder 5064, mantenha a saída, aguarde a identificação. 5064, 5221. Genema 312. Hotel Limatango, autorizado cruzamento da 35. 28, questão 12685. Alternado 13325 para voar Aracaju. Confirmando, 2835. 12685, 13365. 2835, 3365, obrigado. Realize 360 pela direita, reporte interceptando a final da pista no 7 para evitar pouso simultâneo com tráfego na final da 1-0, 1737 da Gol, o Alfa Vitor Juliette. Paciente visual com tráfego, o Alfa Vitor Juliette está realizando 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. Gol no 888, cheque trem livre, pouso pistão no 0, 120 graus, 109, ajuste no 0 no 4. Eu ativo, bastante checado, senhor. Tato radar, cruza 3.500 pés de vigilância. Ciente, 5221. Bota brilho mar, papir. É, tá no mar. Índia November Alpha no solo, aos 3-0, atrasado o backtrack para a parte 3. No parte 4, Índia November Alpha. Alfa Vitor Juliette, rende 3.60 a 1.7. Papatango, Alfa Vitor Juliette, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tráfego na curta final. É, pois 3.320. Paciente, continua a aproximação, tá visual que o tráfego pousando na 1.0. Aguarda pista livre, Alfa Vitor Juliette. Victor Juliette, autorizado pouso na pista 1-7, vento 1-3-0, graus 9 nós. Que negão no 0 no 4. Autorizado pouso, Alfa Victor Juliette. 3-57. 5811, autorizado táxi via Taxiway India no ponto de espera da pista 1-0, chame 2, frequência 1-1-8, decimal 6, mas o diâmetro no 0 no 4. 0-1-4, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 18-6, objeto 5-8-9. Controle Salvador, Papatango, Hotel Lima Tango. Torre ao Papatango, Hotel Lima Tango. 1935, Hotel Lima Tango. Estou no gente mantém a nossa escuta. No 888, controle de solo no 21-9, liberado direito. Controle Salvador, o 3859, Hotel Lima Tango, lhe chama. Tango. Salvador 3859. Prossiga. Hotel Lima Tango, lhe chama nessa frequência. Fazer uma ponte, por gentileza? Hotel Lima Tango, tá na escuta do 3859 da TAM. Na frente da Mike, autorização Guarulhos 360. Gente, muito obrigado. Chame agora o Centro Recife, 12251, alterno 13325, tá 3859. 513325, tá 3859. Via Upper Whiskey 50, pista 10, curva direita, saída Dael Leda Bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5073. Autorizado 360, Guarulhos, decola de 10, curva direita, Dael Leda Bridge, Upper Whiskey 50, controle 1935, torre 286 e transponder 5073. Tananana 3111, correção, saída da El Leda, eu tô. Oi, Sané 6311, solo. Prossiga. Sané 6311, correção. Após Leda, voar direto Eudes. Ciente após Leda, voa Eudes. O 6311, tá ciente do notar. Possibilidade para seguir pelo IS 58. De acordo aí com o CGNA e a Equação Companhia, esses horários são restritos. Hoje em dia a gente tem até uma nova circulação aí para Guarulhos, seria a Pesulu 21. Mas para fazer a sua dispensão teria que ser apresentada uma CHG aí para poder autorizar, ok? Ok, obrigado. Salvador, muito bom dia, é o Triste 5414, sente a informação, Mike, está no ponto de alta descida. Triste 5414, identifique, na proa de Mare, desça para o 050. Atirou identificação, na proa de Mare, desça para o 050. Triste 5414. Gol 1888, está na Alfa. Gol 1888, autorizado ingressar na Juliette, pátio 1, no portão 03. Atenção, a seguir para aqui, aeroporto autorizado, tem condição de cruzar antes de Sintra, aproximando para pôr direto pelo setor norte do campo. Qual a sua altitude até o Diamantango? 500 pés. Gente, acione sua altimetria, não estou recebendo. Salvador, bom dia, 3602, descida para 150. 3602, ação de identificação. Desse, mantenha nível de voo 060, chegada Mari. 060, Mari, 3602. Controle Salvador, bom dia, F758 Nono. Polimatango, rejeitor, está autorizado o cruzamento? Negativo, nessa altitude não está autorizado. Você vai manter a linha do litoral e cruzar junto com a torre ao campo. Negativo. Controle Salvador, bom dia, F58 Nono. F58 Nono, contato radar, sobe e mantém o 360, vigilância. 360, pode voar direto à tarefa? Controle, o F58 Nono pode voar direto, Elefa? Mantenha a saída, 58 Nono. Mantendo a saída. Controle, Salvador, bom dia, Gol 9982. Gol 9982, ação de identificação. Chegada é Mari, desse mantém o 070. Mari 070, 9982. Controle, Otávio Matan. Prossiga. Continua sem altimetria do Matan. Agora recebo 500 pés. Afirma. Agora eu recebo indicação de 500 pés. Primativo, nessa altitude não é possível cruzar antes de Simbra? 500 pés agora sim, se eu cruzo antes de Simbra. 1000 pés seria interferir com o ILS. Mas não dá 1000 pés não, senhor. Aumenta algum. Isso dá um tiquez. Não, não acaba não. Fiz a 1000 pés em momento algum. Eu decolei do heliponto e chamei. O meu heliponto está a 300 pés. Gente, mas eu recebi 1000 pés dessa indicação. Ok. O F58 não poderia voar Arbor? Mantendo a restrição de saída, está autorizado Arbor, 58 Nono. Mantendo a restrição de saída, 58 Nono. Sr. Salvador, Alpha Fox, após pelo, está autorizado o ILS para 1-0. Após pelo, o senhor desce a 2000 pés, ajuste no 0-4, Alpha Echo Fox. Autorizado a final no 0. Após pelo, vai descer para 2000 pés, 1-0-4. Vai reportar para estabilizado. Aeronave Tauqui 1818, oxigênio 1600. Se tiver o combustível, pode iniciar a gestão do incerto. Placa dos carros, tem algum erro de equipamento? Siga Rio 9640. Com a informação Mike, para a nossa autorização, é Porto Velho, nível 3620. 9640, após pronto para cópia. Pronto para cópia. 9640, autorizado. Porto Velho, nível de voo 360, via Opzulu 17, pista 10, curva direita, saída, Arbor, transição Elefa. Controle 1119 decimal 35, torre 1118 decimal 6, transponder 51101. Autorizado para o Porto Velho nível 360, decolada 10, curva direita, subida Elefa. 51101 pode transponder, aerovia uniforme Zulu 107. Controle de saída 11935, torre 116. 9640, é o Rio 9640. Rio 9640, reporte com o Profit Beck. É confirmando a nossa subida, poderia confirmar? Saída água, transição Elefa, Rio 9640. Afirmativa, água Elefa. É Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor, pedido Arbor Elefa, Rio 9640. Salvador, muito bom dia. O Alfa Echo Fox, Papa Romeo Alfa Echo Fox, está estabilizado na final do LS da 110. Tem intenção de pouso pela 17, pela base pela direita. Gente, o Alfa Echo Fox, bom dia. Continua a aproximação, reporta para o modificação de regras. Reportará Alfa Echo Fox. Objeto 5811 chama Centro Recife, frequência 260, alternado no 288. 260, 288, 589. Salvador, Alfa Fox propõe modificação da presente para a base pela direita do 17. Gente, modificado aos 4-4, autorizado curvar à esquerda, reporta ingressão no final da 17. Para informação, tem um esquilo afastado 5 milhas do campo, setor norte, mantendo 1.000 pés. O Alfa Echo Fox aposta na final da 17. Centro do tráfego, o Alfa Echo Fox reportará quando na final da 17. Alfa Echo Fox. Matando? Controle, eu estou ali matando visual, colocar de pouso na final. Gente, fica atento, Bravo 350, essa posição de 12 horas em 3 milhas a 1.000 pés em aproximação para 17. Hotel de Matando. Eu achei o centro do tráfego, não tem o mesmo visual, não vai interferir, já está muito baixo aqui. Base para a final, baixado e checado, Alfa Echo Fox. Alfa Echo Fox, autorizado pouso na 17, o vento 120 graus com 10 nós, tráfego avistado. Autorizado pouso na 17, Alfa Echo Fox. Nível descida para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 pés, 104, 3602. O 1982, décima tem o 050. 050, 1982, Lagoa. Salvador, muito bom dia, Olympus 48. Chegou Olympus 48. Passou o plano inicialmente do Golfo 77, nível 150, parte militar, ciente da Mike para o acionamento. Convocou então, já coordenado com a defesa, 2640. É o código transponder. Nível 150 vai via Golf até Aracaju e Maceió. Afirmativo, Aracaju e Maceió, depois prossegue para o mar. Gente, Aracaju e Maceió então, subida por Cajamo, transição Caju. Controle 1935, a torre 18612, canais Tango no 8, Tango 105. Nacional 2640, nível 150, Aracaju Maceió, Serapuca, transmissão Caju, controle 1935, torre 118, decimal 6, defesa é Tango 18, Tango 105, é o Olympus para a senhora. Liga acionamento, Olympus 48, chame pro táxi. Para pro táxi, 48. T02, desce para 2000 pés, autorizado a final pista 10 como número 2. 2000 autorizado como número 2, 3602. Gol 982, livre descida para 3000 pés, ajuste no 0 no 4, gol 982. 3000 no 0 no 4, gol 1982. Trip 5494, estabilizado no lock. Trip 5494, final, torno no 86. 386, até já. Vai. Torre Salvador, bom dia. Trip 5496, estabilizado no localizador. A pista vista. Sim, o Trip 5494, bom dia. Continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo e travado. Reportaremos o externo embaixo e travado. Também 6611, autorizado o táxi via pátio. Autorizado o PUST, o CNM 6611. Trip 5494, passando externo, trem baixo checado. Trip 5414, avistado, tem livre pouso na 10, o vento 1040 graus com 10 nós. Livre pouso 10, 140 com 10, Trip 5414. Localizador, pista vista, da 3602. 3602, final, torre no 86. Torre 286, da 3602. 1982, da gol, autorizada final, no 0. 1982, livre LF, da 10. 3602, bom dia, tráfego já avistado, número 2 para pouso, número 1, ATR da Trip, está a aproximadamente 2 milhas da cabeceira 10, continua a aproximação aguardando pista livre, está 3602. Aguardando 3602. Para o táxi, ouça, né? 6311153 a bordo. Temos 4:15, Galeão. 9. À esquerda, controlando o terminal, ponto de espera 10, via Índia, torre 18-6, altímetro no 0, no 4, Goiânia. Em frente, quando nos espera 18-6, via Índia, ou 6311. Livre autorizado, pouso, vento 140 graus, 109. Gente, livre pouso no 0, tá 3602. Livrou o táxi na sua escuta? 5-4-4, táxi autorizado Alfa, Juliette, parte 1, remota 14 do parte principal. Remota 14, obrigado. S-10-0-1982. 982, complete final, chame torre, frequência 1-8-6-2. 1-8-6, grato, até a decolagem. Vai. Espera, pronto, decolagem, né, já, se possível. Cliente 6311, então a linha ainda cola da 10, o vento 150 graus com 10 nós, 6311. A linha decola de imediato, 6311, doce anel, muito grato. Torre Salvador, bom dia, gol 1982, passando externo. 1982, bom dia, tráfego já avistado, informa o Airbus da Avianca Oceané. Preste antes a rolagem da pista 10, continua a aproximação, aguardando pista livre, gol 1982. Continua a aproximação, aguarda pista livre, gol 1982. E agradecendo a 63 no ONU da OCNR. A very good morning, Papa Papa. Lima Golf Delta, coming up on 150. 1982, o vento 130 graus com 109, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, 10, gol 1982.